Conversas Aleatórias. Minha mãe não é idosa, mas ela tem 60 e poucos anos, ela está indo para a terceira idade, que ela é muito conservada, mas... E ela tem essa mania de perguntar a mesma coisa várias vezes. E de me falar a mesma coisa várias vezes. Eu já falei com Samuel, falei, Samuel, tem paciência com a mamãe. Tem que responder várias vezes. E fala com ela, mamãe, a senhora já me perguntou, eu já falei que é isso. Para ver se ela pega que ela já falou. Porque isso é dela, né? Porque ela sempre foi assim. Ela fala as coisas várias vezes. E no início eu já perdi a paciência várias vezes. Falei, mãe, a senhora já falou isso comigo 4 vezes. A senhora já falou, eu vou fazer o que a senhora pediu. Um dia ela fala comigo, né? Eu recebi uma vasilha aqui de uma pessoa. Christian, entrega a vasilha para a dona Ju que entregar a tal pessoa. Tá bom, mamãe. Você já pôs a vasilha lá para você levar para a dona Gilca? Já está perto do meu computador, mamãe. Olha que você vai para o carro, não esquece da vasilha, não. Tá bom, mamãe. Eu entro no carro, a vasilha da dona Gilca. Tá bom, mamãe. Por dentro, a vontade é de falar, mãe, mas eu olho para ela e penso, um dia eu não vou ter mais. Então tem que ter paciência, tem que tratar bem. Porque um dia nós não vamos ter os nossos pais mais não. E quanta falta de paciência dos filhos hoje. Os pais não podem falar nada. Que gritam, bate porta, faz malcriação. É jovem, você vai chorar amargamente o dia que os seus pais não estiverem com você. O dia que você lembrar do que você já fez com seu pai e da sua mãe. E eles não estiveram com você, você vai pensar, ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo. Então não espere o tempo passar, a partir de hoje, faça tudo diferente. No fim de semana em que se assinala o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis Defuntos, nós aproveitamos aqui uma boleia para iniciar a emissão número 91 de Conversas Aleatórias de um padre brasileiro, como foi fácil perceber, chamado Christian Sankar, em que ele fala sobre a importância, neste caso, de dar, não é ênfase, mas ter um cuidado e ter uma atenção, e neste caso, quando as pessoas são mais idosas, ter paciência em relação aos pais. Isto serve de introito, Joaquim Pereira, boa tarde, para eu questionar, eu reforçar a ideia de que é bonito fazer homenagem, deixar flores, romagem aos cemitérios, mas que tal dar valor às pessoas mais próximas enquanto estão vivas? Isso é uma doutrina que eu tenho minha desde muito novo. Nunca liguei muito às homenagens que se vão prestar, homenagens entre aspas, aos cemitérios. Porque depois de mortos, seja os familiares, seja amigos, seja quem for, ir lá pôr flores. E muitas das vezes, só nesta altura do ano, ou seja, no Dia dos Fiéis, é que vão prestar essa homenagem. Ora, as maiores homenagens e melhores que nós poderemos fazer é, enquanto temos essas pessoas vivas, sejam os pais, os primos, os amigos, todas as pessoas que nos são queridas, tratar com elas com o respeito e o valor que essas pessoas nos merecem. Porque depois de morto, ou de morta, é eu como agnóstico, e mais tarde, não sei se hoje ainda falaremos nisso, mas eu tenho uma coisa para falar, não é isso que vai dar. Mesmo depois de mortos, interiorizamos e lembramos-nos dessa pessoa e conversamos com ela mentalmente, é muito melhor do que ir fazer espetáculo para os cemitérios a dizerem que as pessoas se lembram dessas pessoas que estão enterradas. Porque isso é uma hipocrisia e 99,9% dos casos não lembra, não se lembram delas, tenho dito. Mas não acha que ainda há muita gente que vai ao cemitério para se sentir, mesmo que apenas sentimentalmente, sentir próximo da pessoa que morreu? Em vez de ser só o espetáculo e a romaria. Filho. Não sei, quando falo em 99,9%, acho que é uma porcentagem muito elevada, mas ainda há pouco tempo falei nisso. Mas acho que não é assim, tanto. Filho, a porcentagem não é assim tão grande. Tu sabes que eu sou exagerado nestas situações. Ah, sim. Claro que todas as regras têm exceções. E como tu dizes, e muito bem, eu exagerei nos 99,9%. Mas uma grande percentagem vai ali, até se vestem com roupas, parece que vão para uma festa, em vez de levar a roupa de dia a dia. Olha. E então, fim de semana, que este ano, que é o fim de semana, neste fim de semana de 1 e 2 de novembro, deve ser o expoente máximo disso no cemitério, não é? Claro. É um festival de... É um festival. E eu não... Tenho pena dessas pessoas, que cada um é como é. Claro que... Eu concordo que há muitas pessoas que sentem e que nestes momentos vão lá especialmente. Assim como também sei que durante o ano há muitas pessoas, principalmente a velha guarda, as velhinhas, os velhinhos e tal, que vão lá com esse sentimento. E em vez de, como não têm, ou não querem, não sei como é que é de explicar isto, sentem-se melhor ali junto à campa, estar a comunicar. No fundo, sentem que estão a conversar com a pessoa. É um monólogo, mas sentem que a pessoa está a ouvir. É uma ajuda. Por exemplo, como a questão de ir à missa, muitas pessoas vão à missa, naquele momento são capazes, lá está talvez, fugindo ao tema, algumas de estarem interiorizadas e comunicar com Deus. Mas lá está também outra coisa. A cabeça do ser humano é muito contraditória. No fundo, mas também, na sua cabeça, contraditória ou não, há que respeitar as pessoas também, claro, que não... Não estou a falar nisso. Nas pessoas que nunca vão aos cemitérios, mas não deixam de pensar nos familiares mortos por causa, sim, disso. Tenho no coração, como diz uma tia minha. Eu falo comigo. Tenho na minha cabeça e no meu coração, não vou ao cemitério, mas... Filho, eu falo por mim. Tantas e tantas vezes me lembro dos meus pais, dos meus amigos, dos meus sogros, pessoas que me foram queridas em vida, e eu quantas e quantas vezes me ligo a eles. Até, tanto é que muitas das vezes dou por mim, depois de manhã quando acordo, reparei que sonhei com eles por isto ou por aquilo ou por aquilo. Portanto, eu tenho sempre uma comunicação espiritual, se há ou se não. Mas para mim... Voltando ao início, à mensagem que ouvimos no início, e pegando aí num ligar, nós devemos ter ligação, e como o padre, este padre disse, claro que há pais que não são exemplo para ninguém, mas os pais normais, digamos assim, que cuidam e gostam dos filhos, depois os filhos não dão, a partir de uma certa altura começam a não ter paciência e a reclamar por tudo e por nada, e depois quando os pais desaparecem, é que sentem a falta. Não é jogo e parede. Isso acontece tantas e tantas vezes. Depois, quando eles morrem, ai, o que eu fiz, ai, o que eu não disse. Enquanto eles estiverem cá. Por essas e por outras, é que é aquele ditado, aquela historieta muito antiga, que o pai virou-se para o filho e disse: filho és, pai serás. Assim como fizeres, assim acharás. Portanto, há muitos pais que são pais. E há pais que só os puseram, ajudaram a pôr carne neste mundo, porque de resto, sim, não tem. Mas fora esses, é o que eu estou a dizer, no geral, nós nesta emissão em que, desde já, sublinho, para quem ouviu na semana passada, com certeza reparou, se ouviram até ao fim, houve uma falha técnica durante a música final, ouviu-se o nosso indicativo do programa, coisas que de vez em quando acontecem com as maquinetas. Mas eu não tenho essas ideias. Não, o Joaquim Pareira começou a querer mexer nestas coisas. Pois fez as neiras, claro. Enganei-me no botão. Ou enganou-me no botão, pois fez as neiras. Mas fora isso, pedimos fui desculpa. Fui eu. Foi. Pedimos perdão pela falha cometida, obrigada pelo José Sócrates. Nesta emissão 91, em que vamos ser santinhos ou não, e ser repetitivos todos os anos, e em que começamos com pais e vamos acabar em filhos. Para já, e continuando este assunto, nós vamos, no fundo, às efemérides, e é um bocado também uma lição de história, porque no dia 1 de novembro não é o dia dos mortos, não é o dia dos filhos defuntos. O dia dos filhos defuntos, na verdade, é no dia 2 de novembro, em que já há muito tempo, praticamente desde o século II, em que cristãos começavam a rezar por uns falecidos, alegando que mais ninguém fazia isso. Não se lembravam de rezar por uns mortos. E então começou esse costume já há muito tempo, já há quase 2000 anos. Encostou-se depois o dia 1 de novembro, que é a festa de Todos os Santos, e pelo que ele surgiu no México, que é dos santos, que é celebrada em honra dos santos e dos mártires. Dos santos que não têm calendário. Portanto, em honra de todos os santos. Esta festa até começou no dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora, como cá sabemos muito bem. Mas depois, mais tarde, com o Papa Gregório III, isto já no século VIII, ele na altura dedicou uma capela em Roma a todos os santos. E, segundo ordens do Papa Gregório III, isto Gregório é um bocado difícil de dizer, Gregório. Pés dos gregos. Ordenou que... Uma pessoa não sabia grego para falar. Que essa homenagem aos santos passasse para o dia 1 de novembro. Em princípio, isto lá está, cada um aparecem versões diferentes sobre a história, mas em princípio foi porque já havia um feriado muito semelhante, precisamente no dia 1 de novembro, em Inglaterra. O que é que aconteceu? Aconteceu que o dia dos santos passou a ser dia de ir aos cemitérios e dia de devoção, de homenagem, como o Joaquim Pereira disse, entre aspas, homenagem aos defuntos, porque era feriado. Como o dia 1 de novembro, que era dia, era e é, dia de todos os santos, era feriado, as pessoas aproveitavam o feriado para ir para a Romaria, para o festival, começávamos a falar ao quadro. Hoje já não é feriado, e se calhar não vai voltar a ser nos próximos tempos, se calhar nunca mais. Mas continua-se a ir no dia 1 de novembro, vai-se manter, manteve-se a tradição, mesmo que, se calhar, a maioria das pessoas não saiba que quando vão aos defuntos, não é no dia dos defuntos. Quer dizer, há muita gente que vai no dia 2, só, atenção, eu conheço até familiares só no dia 2. Mas quem vai no dia 1 está a celebrar, está a ser assinalado naquela data, o dia de todos os santos, e não é dos fiéis defuntos, ou dia dos finados, como é conhecido também. Porque, como antigamente, a maior parte da população trabalhava, não podia ir no dia próprio, no próprio dia dos finados. Tinha de aproveitar o feriado anterior. Mas hoje não é feriado. Mas como também não há empregos e as pessoas não têm trabalho, podem ir na mesma no dia de hoje. Trabalho há, não querem ter empregos. Porque... Bem, isso vai muito longe, vira o disco. Saímos aqui para ir para as efemérides hoje, e já que hoje vamos continuar muito no dia de novembro, um dia muito especial, e então hoje as efemérides, que não são poucas, aviso já, que ficam a cargo do Joaquim Pereira, precisamente para o dia 1 de novembro, não é verdade? Sim. É verdade, está aqui em baixo. Sim, senhor. Ora bem, comecemos por uma notícia que... Andei principalmente que já sou caquético. Caquético, não é cá. É caquético. Que já ando aqui há muitos anos. Ainda ouvi os emissores norte-reunidos, Orsex, Ideal Rádio e companhias. Ora, ali no dia 28 do mês de outubro, o falecimento de um locutor dessas rádios, que eu por acaso tinha admiração por ele, conheci-o só através das rádios, mais tarde conheci-o pessoalmente, não que lidasse com ele, mas pela figura, e ao ler esta semana Os Mortos, vi lá a fotografia dele. Portanto, o Carlos Pereira da Silva, mais conhecido por Carlos Silva, que faleceu no dia 28. Seguidamente... Esta foi a exceção, porque a partir de agora é que é sempre 1 de novembro. Até aqui foi 28 de outubro, de terça-feira. Como disse, nesse dia novo, emissão guardei-a para hoje. Ora bem, no dia 1 de 1431, morreu o fundador da Casa de Bragança, ou seja, o que poucas pessoas sabem, o Nuno Álvares Pereira, o Dom João Mestre de Avis, que era o rei nessa altura, deu-lhe a casa de Bragança. Depois, por casamentos e aquilo, aquilo outro, e aquilo lá seguiu. Em 1755, isto penso eu que toda a gente sabe, deu-se o terrível terremoto em Lisboa. Naquele tempo não se falava, mas seguido de um tsunami, que as águas do Tejo foram até Campo de Ourique, é por isso que ainda hoje existe a frase, Res Vés Campo de Ourique, as águas foram até lá cima. Portanto, 1755, e um terço da população, segundo eles pensam, morreu. Atenção, têm previsto um terremoto semelhante para Lisboa em breve. Lisboa e arredores, meu. Mas são previsões. Umas maléficas, outras não. Eu, como gosto de me entreter, aliás, não me entretenho com as telenovelas nem com os noticiários, gosto de ver assim umas coisas, desastres e não sei o quê, quando eles começam a falar. E não é só astros, mas também aerolitos e coisas que tais. Passemos à frente, que ainda cá não chegaram, eu se calhar já não é do meu tempo. Em 1897 é fundada a Juventus de Milão. Turim. O Turim. Milão. Sobretudo ligado ao futebol, mas... É. E campeão italiano, tricampeão nessa altura. Pois, tu complementas... Turim. Turim. Juventus de Turim. Ah, pois, Turim é ao lado. É ao lado de Milão. Da Assese, não sei o quê. Em 1945, já tinha acabado, ou estava no fim, a Segunda Guerra Mundial. As autoridades britânicas, pois em novembro, depois, nem, estou a falar da data e nem reparei nisso. As autoridades britânicas admitem a possibilidade de suicídio de Hitler junto ao bunker onde ele estava refugiado. Um ano depois... Cada... Atenção que o Hitler, que muitos dizem que ainda está vivo, não é? As teorias de... o Adolfo, não era? O Adolfo salvou a vida a muita gente e também... O Adolfo deu a vida a muita gente. Deu a vida a muita gente. Adolfo Dias. Não, esse é o Hitler. O Adolfo deu a vida a muita gente. É verdade, deu a vida a muita gente. Estás a ver o que é que estás a dizer, Nuno? Repara para o português que estás a dizer... É o que eu estou a dizer, não foi só matar, ele deu a vida a muita gente, Adolfo. Adolfo deu a vida a muita gente. Em 1940. Veremos que está a entrar por caminhos do português muito esquisito. Em 1946, neste dia 1, Carol Wojtyla, é que foi depois... Papa João Paulo II foi ordenado padre. Padre! Lá na Polónia. Não estava muito longe de chegar, ele, que era ao Vaticano. Quatro ainda mais. Ele não imaginava que ia chegar a isso. Agora uma notícia da nossa TV. Em 1962 começam a dar o boletim meteorológico na RTP. Okay. 30 anos depois, em 1992, morreu um dos grandes senhores do teatro português, teatro e cinema, mas essencialmente no teatro de revista. Um compère fora de série, ou seja, a principal figura do teatro de revista. Faleceu com 84 anos. Um ano depois... E o nome do homem? Ah! Eu esqueço-me. Eugênio Salvador. E agora aqui uma parte. E ele, ainda antes de entrar nas andanças do teatro, penso eu de que foi jogador quando Benfica, era Benfica, só com portugueses e mais nada. Era por amor à camisola naquele tempo. Ora bem, e por último... Penúltimo, ainda vou dizer outro. Ai, que baixo, também oh. Tem. Em 1993, foi ratificado o Tratado de Maastricht, que tinha sido, salvo erro, assinado em 11 de dezembro de 91. E tenho dito por hoje. Faz hoje 4 anos, hoje, neste, pronto, hoje que a gente está a gravar. Faz hoje 4 anos, no dia 1 de novembro de 2010, houve uma emissão importante, histórica, na Rádio Antena Web, na rádio onde nós estamos. Não me porque digas. Faz 4 anos que foi o primeiro e até agora o único concerto transmitido e gravado precisamente para a Rádio Antena Web, um chamado storyteller, ou seja, um contador de histórias, em que o protagonista era um apresentador de um programa chamado Conversas Aleatórias, que não era o Joaquim Pereira, era o outro. Em que houve lá um concerto lá desse senhor, coitadinho, não sabe fazer mais nada da vida. Era o Nuno. E na altura, no dia de novembro de 2010, foi gravado esse concerto, que era feriado na altura, por isso é que se aproveitou para juntar algumas pessoas e num ambiente familiar gravou-se esse concerto. Deixamos as efemérides e passamos para algo que podia ser notícia, mas eu vou inserir também notícia e noutro registro, noutro tema base para este programa, que é o insólito. É notícia e insólito ao mesmo tempo. É que na quinta-feira, e eu estava a ouvir isto em direto, ouvi o Passos Coelho dizer que a partir de 2016 os salários dos funcionários públicos iam ser repostos na totalidade. Mas não demorou muitos minutos até essa garantia ser anulada, negada. E então o próprio garantiu que se ele ganhar as eleições, o PSD ganhar, PSD e PP juntos, com a certeza, se ganhar as eleições legislativas em 2015, vai voltar a propor que a reversão dos cortes salariais nesse ano 2016, seja apenas 20%. Ou seja, começou a dizer que ia ser reposto na totalidade e afinal depois já não era e tal e tal. Comentou-se muito isso, mas para mim, eu acho mais curioso uma sucessão de imagens de títulos que eu vi no próprio dia, na quinta-feira. Então, o título numa notícia do, talvez, o Diário Notícias, há uns tempos, dizia assim: Passos aponta 2012 como o ano de viragem económica. O Expresso depois dizia: Passos antecipa a viragem da economia ainda em 2013. Depois, mais tarde, no outro jornal: Passos diz que 2014 deverá ser o ano de viragem da economia portuguesa. E agora, mais recentemente, no Público, Passos Coelho diz que 2015 vai ser um momento de viragem. O momento de viragem, o ano de viragem, a viragem vem em 2012, 13, 14, 15. E ele não errou. Ah, não? Não. Está sempre a ver uma viragem. Não, ele vira sempre, pois quando está na cama, 3. Vira-se para o outro lado que é para adormecer. Mas vira 14. A viragem era essa. As pessoas é que não entendem. É no ano. É, pois. Porque não é económica. Não, e ele em 2012 disse viragem da economia. Mas, pronto, eu ainda estou à espera que o 2072 chegue, que é para esta viragem económica se confirmar. Mas está bem, é para dar confiança ao portuguesinho que ainda se vai acreditando. Onde é que está a confiança? Já fechou. Bom, já fecharam sim. Muitas confianças. Que ainda se fechou em Santa Catarina, fechou em Braga, fechou várias fábricas. Várias fábricas que, para não fugir ao hábito destes governos todos, que se têm arrastado a dar cabo da nossa vida, todos eles fecham. É mais um. O discurso foi-se repetindo ao longo dos anos e eu achei isto muito giro. Está quase a acertar. A palavra nova, volto para o Joaquim Pereira. Não é nova, mas vai dar a explicação para quem não sabe. Para quem sabe, vai recordar. Claro, eu quando vou a este tema, eu acho as palavras engraçadas. Porque o português é tão rico, tão rico, tão rico. Eu tenho dito que andamos muito pobres. Somos os mais pobres da União Europeia nesta altura. O português tem sido somos pobre. Ricos na história, no português antigo, porque o português moderno nem eu o conheço, porque nem sei sequer escrever. Eu escrevo ao português antigo. E então, quando surge assim uma palavra que as pessoas usam habitualmente, mas eu gosto, eu sou coquinhas, eu sou coca-bichinhos, e então, assim, ermida, porque é que deram o nome a isto, ermida? Ora, uma ermida é uma pequena capela que fica exatamente nos meios, ou no cimo do monte, ou num ermo, num terreno sem nada mais. Portanto, fica num ermo. E de ermido, ermida. Associando esta palavra de ermida, de ermo, que é uma pequena capela, há também outra que nas aldeias, água acalorada. E o que é uma orada? É a mesma coisa que uma pequena capela, um pequeno santuário, que fica também lá no ermo, lá num deserto praticamente, nas aldeias, porque isto nas cidades nem pensar. Isto é mais no verdadeiro povo português, que é o povo rural, porque os urbanos, tirando o Papa Urbano III, os urbanos, ninguém conta com eles. Muito certo. Olha, já agora, um urbano que é o habitante da urbe, que é a cidade. Para quem não sabe, podia-se não saber. Bom, nós tínhamos aqui hoje já muitos temas para conversar, hoje ainda tínhamos aqui mais dois, mas vamos passar à frente e passar para algo que é uma raridade neste programa. Eu até arriscaria a dizer que este tópico base, creio eu, nunca passou por aqui, mas isso também rapidamente se confirma. Ao verificar no histórico, sim, nós temos um histórico escrito de todos os temas que passaram por aqui, e a verdade é que os provérbios nunca passaram por conversas aleatórias desde este novo formato de abril de 2014. Por acaso é uma coisa que nos tem falhado. Pois é, a culpa porque... é sua. Okay, a culpa é de quem? Obviamente, de quem manda nisto. Mas claro, quem já anda, pronto, não interessa. Eu ainda há bocado disse um. Ah, está bem. Mas debruçar-me sobre um provérbio nunca aconteceu. Vai acontecer agora. Espera aí que eu vou tomar nota. Eu tinha avisado que começámos com pais e vamos já com filhos. E há poucos dias eu ouvi um provérbio que achei curioso. Não é novidade, mas achei curioso depois de trazer para aqui. Porque quem tem experiência disso está aqui ao meu lado e sabe dizer se isto é assim ou não é assim. E o provérbio diz, quem tem filhos, tem cadilhos. Quem não os tem, cadilhos tem. Como é, Joaquim Pereira? Que queres? Tem cadilhos. Quem não os tem, cadilhos tem. E que queres dizer, Joaquim Pereira? Isto quer dizer, uma pessoa responsável, quando pensa ter um filho, logo à partida, sabe que os filhos, por muito queridos que sejam e essa coisa toda, têm donos, trabalhos, para o bem e para o mal. Preocupações. Para quê? Para nós, quando temos o cuidado de os educar, de os dar uma boa vida, de os alimentar, etc, etc. Mas, que são os tais cadilhos, são as responsabilidades. Mas também, quem não tem filhos, acaba por um fim e ao cabo, por esta ou por aquela maneira, acaba por ter também... Às vezes os próprios problemas entre casais surgem por não haver filhos. Ora, um quer, o outro não quer, então, mas como é que é? Vou-me separar de ti. Há várias hipóteses para ocasionar sarilhos. Sarilhos ou gazilhos. Rima e tudo. Mas atenção que há outra versão, mais uma razão para eu ter trazido isto aqui, há outra versão para este provérbio. Porque cadilhos também têm um significado. Lá está, o português é muito rico, como disse há pouco. A língua portuguesa. Por isso é que eu comecei a embirrar consigo, porque não é o português, é a língua portuguesa que é rica. Porque cadilhos também pode ser um fio a um suporte de ligação. Portanto, quem tem filhos também pode ter ali o suporte, todos a salvação. Meus parabéns. Já aprendeste alguma coisa? Ah, eu é que estou a dizer, eu já aprendi. Olha que eu não fui lá. Ah, mas nesse caso... Nesse caso, de outros parabéns, porque cadilho... Também é esse fio, essa ligação. Portanto, quem tem filhos tem ligações... Até costuma dizer encadilhar. Encadilhar é ligar, encruzilhar é as coisas. Onde é que foste ver isso? Não, lembrei-me agora na minha cabeça. Mas sim, também, eu sou analfabeto, mas não sou tão burro. Analfabroto. Isso, analfabroto. Um é filho da mãe, o outro é filho do curto. Mas estes cadilhos também pode ser isso. Quem tem filhos pode ter preocupações. Tem as preocupações, que é uma verdade, que os cadilhos são isso. São cuidados, são preocupações. Mas ao mesmo tempo tem o suporte, tem ali muitas vezes a salvação e a ligação. Âncora até. Exatamente. É assim que fechamos, não sem antes, eu estava durante esta conversa, não tinha pensado nisso antes do programa, mas durante a emissão, lembrei-me. Houve um caso, e voltando, quer isto a filhos, quer a pais, e nós falámos no início de dar valor às pessoas e tal, houve um caso que eu conheci nesta semana, uma pessoa que faleceu na segunda-feira, não conheci, nunca tive com ela sequer, mas uma pessoa que me é próxima era amiga dela, É quase como, não era, é daquelas pessoas que não era família, mas é como se considerasse uma irmã. Às vezes são mais que família. Exato, como se considerasse uma irmã. Há amigos que são mais família. Não é de sangue, mas é uma irmã sincera. Perdeu essa irmã, mas, e pegando em palavras que ele próprio me disse, não ficaram coisas por dizer, não ficaram momentos por sentir, claro que... Deve estar a passar dos dias mais complicados da sua vida por perder essa pessoa, porque ainda não se cai na realidade. Parece que ainda não é real a pessoa ter partido já não estar cá. Há casos desses. Olha, mas... desculpando uma expressão. Eu cheguei-te... Perdão. Cheguei-te a falar daquele meu amigo lá das Caldas. Pois, eu ainda andei ali 3, 4 dias, uma semana. Que eu não estava convencido que aquilo tinha acontecido. Ainda não tinha entrado em mim. Parece um bocado absurdo, a pessoa não estar. É. Mas eu pegando no que ele me disse, que é também o que eu acho que vai acontecer, quando a pessoa... E todos nós vamos desaparecer, todos nós vamos morrer. É o que nos resta. E quando a pessoa desaparecer, não fica aquela sensação de ai, ficou tanta coisa por sentir, tanta coisa por fazer, tantos momentos que não estivemos e devíamos ter estado. Tantos momentos para partilhar, tá? Não fica essa sensação. Ou seja, como neste caso, aproveite enquanto está cá. Claro que vai sofrer quando houver morte, quando houver o dia dos filhos fundos, quando se lembrarem disso ou não. Mas não fiquem coisas por partilhar, por sentir, por dizer, por gostar, por demonstrar, sobretudo, filho, enquanto as pessoas estão cá. É tudo muito bonito, mas há sempre alguma coisa. Nós compartilhámos e falámos e fiz, mas depois disso, eu podia ter feito aquilo. Há sempre qualquer coisinha, nunca se complementa em absoluto. Não, a única coisa que falta neste caso, em que houve um aproveitamento muito bom, é o tempo. É. Falta mais tempo para estarmos mais com ela. Mas, portanto, é um conselho que partilho aqui numa altura em que já ultrapassamos a nossa meia hora. Voltamos para o dia 9 de novembro, Joaquim Pereira. Então, muito boa tarde e uma boa semana.